altas pelos mares desertos, devas horizontes, canta pro que vem, Maria do mar adiante. Um canto de nautas pelos mares desertos, devas horizontes, canta pro que vem, calmaria do mar adiante. A correr, a nau, o mar o vê. A correr, a nau, o mar o vê. Faça ouvir ao cortoado dos personagens, oh, cansados. A música faça ouvir ao cortoado dos personagens, oh, cansados. A correr, a nau, o mar, o vento. Pelos mares desertos, devas horizontes, canta pro que vem, calmaria do mar adiante. Um canto de nautas pelos mares desertos, devas horizontes, canta pro que vem, calmaria do mar adiante. A correr, a nau, o mar o vê. A correr, a nau, o mar, o vento. Faça ouvir ao cortoado dos personagens, cansados. A música faça ouvir ao cortoado dos personagens, cansados. A correr, a nau, o mar, o vento. Mar, o vento. A correr, a nau,